O que era inevitável aconteceu com o meu mano. Tantas dificuldades que a sua humilde família estava passando. Sua mãe trabalhando, seu pai desempregado. 7 crianças pra cuidar, o aluguel tem que pagar. Só com salário esse mês eu acho que não vai dar. Está difícil, o filho querendo ajudar, mas não tem uma verba da condução pra procurar emprego. E o pouco que tem não pode gastar, senão vai fazer falta. Tantas contas pra pagar, o desespero começando a rodear a cabeça daquele mano. Amuado pelos cantos, não se conformando, vendo o tipo de um comércio naquela esquina. Os caras sempre falando que estão se levantando, e ele ali olhando. Não quero entrar nessa vida, não quero ser errado. Infelizmente os problemas aumentaram, os tempos passaram, e ele foi de embalo. Vários conselhos foram dados, eu dei muitos conselhos e fui ignorado. Não adiantou nada, seus pais estranhando. Meu filho chega com dinheiro todo dia em casa. O que está acontecendo? Mas essa não merecemos, e ficou no ar. Sua família desconfiando, e ele se aprofundando. Agora está usando, desarrumando com pessoas que não deixam passar batido. Pare com isso, meu amigo, senão vai ser o seu fim. Hoje estou aqui contando a sua história. Infelizmente, cara, entrou numa roubada. Mano, que vacilada. Entrou numa roubada. Mano, que vacilada. Entrou numa roubada. Mano, que vacilada. Infelizmente os seus pais descobriram. Não queriam acreditar. Mas não adiantou. Nem o pai dele ele queria escutar. Totalmente dominado, encurralado pelas drogas. O seu pai conseguiu um trabalho. As coisas tinham melhorado. Seus pais revoltados, vendo seu filho largado, às vezes até jogado, porque tinha apanhado em treta dele mesmo. Cara, eu não entendo. Eu estou vendo que você está muito mudado. Esqueceu dos aliados que estavam do seu lado pra te alertar. E era tirado como errado, você virou um otário. Passou a ser estranhado pelos seus próprios aliados. E como tudo tem seu preço, o lance é delicado. Já está jurado e não está nem aí. Diz que é de ver parada. Os malucos sempre dando um toque, some da área, cara, que nada. Você fingia que não escutava, ignorava os manos, tava com a mente atrofiada, sua vida embaçada. Ele foi pego pelos caras numa viela escura, tentou correr, tomou um tiro, não se conforma com isso, quer se vingar de qualquer jeito. Eu não vou deixar barato, mano, sou sujeito. Sujeito, não teve jeito. Sujeito. Ele pegou um dos manos que estava junto e deu uma par de tiros. Começou a ser perseguido pelos aliados do cara. E a lei dos caras é de não ter conversa. Ele sumiu da área, ficou uns meses fora. Familiares imploram pra ele não voltar. Eu vou voltar, aqueles caras vão me pagar. Ele voltou, ficou vacilando na vila até chegar aquele dia. Os malucos invadiram seu barraco com armamentos pesados. Não tiveram piedade, ele sozinho em casa, levou uma par de tiros. Quando a sua mãe ficou sabendo da notícia, já era tarde demais. Sua mãe foi embora da área, muito inconformada. Tribunal MCs, mano, Fran é quem fala agora. Esse é o destino, cara, de todos aqueles que entram de embalo, na ilusão de se ganhar um dinheiro fácil. Será que foi obrigado? Influenciado sim pelas dificuldades da vida. O mano entrou na parada e não achou a saída, desvirtuou de vez, mas não por falta de orientação. Ele estava na febre, até que um dia não teve jeito, lhe mandaram 6. É, e dessa vez ele não teve sorte. Foi calado pra sempre, estava na mira da morte. Essa é a lei que aqui vigora. Sou mano Fran e dou um toque pra quem está de fora. Que tribunal na parada é muita treta, e essa é a história que alerta vermelho corretamente lhe conta agora. Entrou numa roubada. Mano, que vacilada. Eu amei.